voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta com Vozes do Campo e da Cidade. E hoje o tema do programa são as diversas violências contra as crianças e os adolescentes. A gente continua na sintonia com Joilda Aquino, que representa a sociedade civil em conselhos e fóruns de combate à violência contra criança e adolescente. E também convidamos para esta conversa Natália Dalto, da coordenação colegiada do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Sergipe. Natália, fala para a gente como é feito pelo Estado o acolhimento das vítimas de abuso. No caso desse atendimento, né, é uma equipe multidisciplinar, né, funciona em rede. Recebe a denúncia vai gerar um processo de um inquérito para averiguar, foi constatado, aí vem o cuidado, né, o cuidado com a criança, o adolescente que sofreu essa violência e a família, né. Hoje a gente tem alguns casos, né, que já conseguem encaminhar para algum tratamento, seja na área de tratamento psicológico, mas existe um outro atendimento, que é o atendimento familiar, né, para que aquela família naquele momento saiba lidar com a situação. Que aquela criança, aquele adolescente entenda o que está acontecendo, entenda o que aconteceu com ele, e a partir daí ter esse atendimento que é psicológico, social, pedagógico também, que a escola tem que estar preparada para poder acolher essa criança, esse adolescente que foi vítima de uma exploração, de uma violência, porque geralmente não se expõe, né? Mas os professores têm que estar atentos para sentir e poder ajudar, né, de forma respeitosa. Enquanto você falava, Natália, me veio a pergunta sobre a estrutura dos municípios para fazer esse acolhimento. Como é que funciona? Se todo município tem um CRAS que vai atuar diretamente com essa problemática. Agora, existem profissionais e profissionais. Então, isso é uma questão também de capacitação do próprio município, de estar investindo recursos, né, nesses setores, nesses órgãos de trabalho direto, né? Porque a criança ela não vai chegar diretamente no CRAS. Ela foi para um conselho tutelar fazer uma denúncia, ela foi para uma delegacia fazer uma denúncia, ela foi para um órgão fazer um exame. Então, veja, vários caminhos percorreu para poder chegar até esse atendimento, né? Então, esse profissional ele tem que ser capacitado. Hoje, o Ministério Público, junto com algumas secretarias, já estuda uma metodologia para avançar nesse serviço de dar esse tratamento adequado, respeitoso, para não violar mais esse direito que já foi violado. Joilda, e como funciona essa rede de apoio nas cidades do interior? Infelizmente, a gente fala que a rede está furada. A gente não consegue ter um fluxo que passe aí com todos os equipamentos na sua normalidade. Mas sempre, em qualquer município, você vai encontrar para uma denúncia de abuso e exploração uma delegacia, um conselho tutelar que vai dar encaminhamento. Um CRAS, um CREAS, sempre você vai encontrar esse tipo de equipamento dentro dos municípios, mesmo de pequeno porte. Então, o importante é que você vai denunciar. Procure a polícia, denuncie. Procure o conselho tutelar, denuncie. Eles são responsáveis por fazer encaminhar dentro da rede o fluxo para que essa criança seja ouvida. No primeiro bloco, a gente trouxe uma informação sobre o perfil dos jovens que mais morrem, negros, pobres e com baixa escolaridade. Há também um perfil para a violência sexual ou ela está presente em todas as classes sociais, independente de cor? Essa questão do perfil, ela é muito dinâmica também, né? Porque hoje, em qualquer estatística, a gente vai ver que o perfil maior são de crianças e adolescentes que vivem no estado de vulnerabilidade, né? Que tem uma condição social inferior aos padrões, né? Com família desestruturada, crianças fora da escola ou com alguma dificuldade em relação ao sistema educacional, da saúde, da educação, a gente sempre vai ter isso. Mas a violência, ela está em todas as casas. Não é só numa casa de uma criança vulnerável que a violência vai estar. Ela vai estar mais, né? Vai estar mais propícia, porque onde tem violência, onde tem vulnerabilidade, vai ter violência. E a partir daí vai gerar alguns abusos. De acordo com o mapeamento da Polícia Rodoviária Federal, só no Nordeste existem 644 pontos de exploração sexual de menores. Em seguida, vem o Sudeste e o Norte. Natália, o que as autoridades têm feito no sentido de combater este crime? Essa é um dado bastante importante para a gente estar analisando, porque isso é um dado a nível nacional. E cada estado, ele vai ter o seu dado. Sergipe tem mais de 100 pontos, foi constatado nessa mesma pesquisa, né? Porque Sergipe, ela passa a BR-101 e vai por outras também que dá acesso, tanto ao litoral, Alagoas, dessa parte do Nordeste subindo, né? Acima, você vem Alagoas, Recife, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, que fica um pouco mais distante, e abaixo vem a Bahia, né? E Minas Gerais, que não é Nordeste, mas uma boa parte de Minas tem uma cultura mais dessa parte do semiárido que a gente se identifica mais com o Nordeste. Então, é uma necessidade que a tanto a Polícia Rodoviária Federal como os outros órgãos, seja de saúde, educação, assistência, polícia, polícia militar e a sociedade civil, através das instituições não governamentais, né, ela atua em rede, atua em conjunto, para que a gente possa estar fazendo essa prevenção, que é a questão educativa. É estar indo nas escolas, é o turista, é nos hotéis, é os bares, é os taxistas. Conscientizar, né? Sensibilizar eles de que isso é... Se ele levar, se um taxista leva uma menina para ser explorada em um hotel ou se pega, ele tem o dever, cidadão, de comunicar às autoridades, fazer uma denúncia anônima. E os casos de violência sexual na internet, nas redes sociais, que é um espaço cada vez mais frequentado, principalmente pelos adolescentes, através de seus celulares? Infelizmente, as redes sociais, elas também não fazem tão bem, né? É uma ferramenta maravilhosa, mas tem sido usado para também ser um instrumento de exploração e abuso sexual. Nós temos visto vários casos e a gente ainda, o Nordeste, o Brasil, está ainda com muita dificuldade dos crimes cibernéticos, aquele crime que a gente precisa investigar no sentido de aprofundar nesse tipo de crime, que é o crime de internet. Mas eu também vejo um avanço no sentido da gente estar fiscalizando, da gente estar mapeando esses e essas que fazem esse tipo, que cometem esse tipo de crime. As delegacias, elas têm tentado equipar-se de instrumentos para isso, para acolher esse tipo de denúncia. Mais uma vez, eu digo para as famílias, para os responsáveis de criança e adolescente, o cuidado de você estar olhando constantemente aquilo que seu filho, aquilo que esse menino e essa menina estão acessando pelos telefones, pelos iPhones, pelos aparelhos celulares, seja por onde for. É a necessidade da gente controlar esse acesso que a criança tem feito nas redes sociais. Não tem problema nenhum de você estar pedindo o aparelho do celular do seu filho, da sua criança, do seu adolescente que está em casa e dando uma olhada na tentativa de entender aquilo que está sendo acessado. Há uma necessidade, sim, da gente estar olhando mais de perto esse mundo que os meninos e as meninas estão vivendo, esse mundo virtual que hoje eles passeiam tão bem. E como a sociedade pode contribuir para proteger nossas crianças e adolescentes? Você sabendo de alguma situação de abuso, você faz o DISCA 180, né? É um número nacional disponível para essas questões de abuso e de exploração. Não conseguindo no 180, você faz uma ligação no anonimato, você procure um órgão da polícia, alguma delegacia, um equipamento que possa acolher essa denúncia. Não precisa você dizer quem é, nem nada. Você pode procurar a polícia. Um conselho tutelar, e aí vai para a investigação. É esse caso. Você não pode se calar diante da possibilidade de ter uma criança ou um adolescente em situação de abuso sexual. Vocês querem acrescentar algo, trazer mais algum ponto importante que a gente ainda não conversou? 18 de maio está chegando, dia de enfrentamento à violência sexual. Faça uma ação dentro do seu município e diga para o seu município que você vai cuidar de criança e adolescente, que estamos preocupados com a saúde mental, psíquica, emocional das nossas crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes se automutilando, cometendo atos de suicídio, com ideação suicida, por conta de abuso, por conta de exploração sexual. A gente precisa dar um basta nessa história. A gente precisa dizer, chega essa história. Natália, você quer acrescentar algo? Que a gente precisa trabalhar mais essa prevenção, informação, estar mais nas escolas, nos bares, né, fazendo esse trabalho de prevenção mesmo, né, para que ninguém roubar a infância, algo precioso de um ser humano, né, a infância, para que a gente tenha uma infância sadia, né, respeitosa, harmoniosa e possa crescer em condições de ser uma pessoa equilibrada, ter sua vida respeitada. Então, acho que a palavra é fazer denúncia, né, denunciar, né, para poder a gente prevenir. Porque a denúncia ela pode ser preventiva também, uma vez que aquela criança ou aquele adolescente ainda não foi violado. É preciso ressaltar que os corpos das meninas e dos meninos não são mercadoria. Não dá para ficar calada em frente a tanta violência e impunidade. É verdade, Fernanda. Vamos cada uma tentar fazer sua parte para mudar esta realidade. E você, que está na sintonia, não saia daí. A gente volta já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.